andrecidismoral.com.br. Aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela. O meu presente é o melhor que tem. Quando tu tá na onda, me chama de meu bem. Chama de meu bem. Comprei um lança pra orar com ela. De cima da minha laje, botado eu trago nela. Tô doce, tô mó pimenta. E eu jogo embaixo, jogo em cima, jogo dentro. Comprei um lança pra orar com ela. De cima da minha laje, bolado eu trago nela. Tô no doce, tô mó pimenta. E eu jogo embaixo, jogo em cima, jogo dentro. andrecidismoral.com.br. Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela. O meu presente é o melhor que tem. Quando tá na onda, me chama de meu bem. Comprei um lança pra orar com ela. Fui bolado, eu taco nela. Lotando doce, e eu jogo embaixo, jogo em cima, jogo dentro. E eu jogo embaixo, jogo em cima, jogo dentro. E eu jogo embaixo, jogo em cima, jogo dentro. E eu jogo embaixo, ah, que delícia. Olha aqui, e eu jogo embaixo, jogo em cima, jogo tudo dentro. E eu jogo embaixo, jogo em cima, jogo dentro. Dali. Alô, Juan, tamo junto, hein?